Noite encerrada na calada, rei dos seis e sede, a ausência sola, as trevas de vigorar quando a noite cai. Só os gladiador tá magnado, veste, momurra, porta, talos, renasce da cinza pelo feitiço da bruxa. Liga enrolada, cru, cruz, crã, fala, mata, manduá, coração de espeto, formiga de sobremesa quando a droga cantar. Requinte de crueldade, porta o ódio mais cruel. A última luz que você vai ver vai ser a luz do mausoléu. Puxa gatilho, é fácil de quebrada pra não ter atraso. Só verdadeiro, seguro o B.O. sem nunca ter caguetado. Onde verme fala dó, fala mal pelas costas. É isca, capa, capa nos olhos, no meu olhar o falso já se só de quebrada, de quebeiro, sussurra miliana. Meia volta longe de traidor, de comédia que fica panguano. Pago a loja, sete vela, bala, crava, maquinado. Inimigo amanhece esfolado, atirado com o pau no rabo. Lágrimas de sangue jorra, cai no solo, carnificina. Olhos ventra em choque, em mundo sombrio. Ei, coração gelado, não tem amor que consome. Me desculpa, Deus, mas esse mundo é dos homens. Que mata, mente assassina, que mande o próximo dilúvio. Purifique nossos corações desse mundo. Ei, coração gelado, não tem amor que consome. Me desculpa, Deus, mas esse mundo é dos homens. Que mata, mente assassina, que mande o próximo dilúvio. Purifique nossos corações desse mundo. Noite cerrada na calada, noite amaldiçoada. Espírito crocula, cabeça voa nessa bagaça. Na jaula tem traidor, tem, pode crer que tem. Na jaula tem estrupador, tem, pode crer que tem. Na jaula tem diretora com instinto pornográfico, que na sala de aula ensina quadrado de oito em vez do livro didático. Talarico, boca solta, arranca a pele, diz ai gordo, cava um buraco, desce pra cabeça nesses filha da puta, mete fogo. Arranca dedo, quarto, orelha, psico, mexe na mente, viaja no pode, anjo, superboy, na noite vira o end. Dinheiro não compra liberdade como político, e suas palavras, a sua liberdade é o pedaço cortado pelo corte da navalha. Lágrimas de sangue jorra dos pés ao pescoço, só vai sair da jaula direto pra lápide com o corpo morto. Requinte de crueldade, o ódio tomou conta, a maldade ainda impera, a alma puramente monstra. Lágrima de sangue jorra em meio à carnificina, olhos ventra em choque e em mundo sombrio. Ei, coração gelado, não tem amor que consome. Me desculpa, Deus, mas esse mundo é dos homens. Que mata, mente assassina, que mande o próximo dilúvio. Purifique nossos corações desse mundo. Ei, coração gelado, não tem amor que consome. Me desculpa, Deus, mas esse mundo é dos homens. Que mata, mente assassina, que mande o próximo dilúvio. Purifique nossos corações desse mundo. Ei, coração gelado, não tem amor que consome. Me desculpa, Deus, mas esse mundo é dos homens. Que mata, mente assassina, que mande o próximo dilúvio. Purifique nossos corações desse mundo. Ei, coração gelado, não tem amor que consome. Me desculpa, Deus, mas esse mundo é dos homens. Que mata, mente assassina, que mande o próximo dilúvio. Purifique nossos corações desse mundo.